tá produzindo aí para inicialmente Castro Alves, na rotina aí de policiamento com prevenção assalto a banco. Está após a terminal a intenção é liberar o nome preto. Você já tem o seu estimado lá para Castro Alves? 10055, 10055, designativo Terra Serra Romeu Pó. Moto 10 a bordo, temos 1340, Guarulhos. Alfa, mantenha a rotatória aguardando para prosseguir, ok? 12 minutos. 0629. Salvador, muito bom dia. Hoje, né, minha dúvida é de informação Brasília 340. Número 2 para cópia, aguarde. Prepare a gole e treino de sulfita, Xenem 6225. Gente, número 2 aguardando, agora eu fixo. Obrigado. Ok, 1-1-1-0. Voltando para corrigir, é... prepare a Momo. Momo aguardando transição. Confirme, Momo a transição? Aguarde a transição. Momo, prepare a Momo, aguarde a transição. O Alfa Vitor Juliette tem condições de agilizar o táxi para o pátio 4, assim que autorizado? Ciente. O Mike Eco Delta, considere agora o solo aos 4-5, autorizado táxi até o pátio 4, apenas atentando o helicóptero também pousando no pátio da Bato, ok? Aparido 2223, Vitória da Conquista, nível 260, aprovada, decola da 10, curva direita, subida gole até Eval, após Eval, direto, controle 1-19-8, aciona 5066. Oceaner 6211, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Controle não autorizou, chame pronto para acionamento. Passarei 2223. Ciente, considere solo aos 45, frequência livre, bom dia. O Índia November Alpha continua a aproximação, aguardando apenas a autorização de pouso, aguardando pista livre. Brasília, nível autorizado 320, segundo rota do plano de voo, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição NITSA. November Índia Delta Sierra Alpha NITSA. Controle 119.8, aciona 5104. Então Brasília, 328, posa 10, curvando à esquerda, aperto o Momo, transição NITSA, 198, controle 5104, 6225. Já em pronto acionamento, 6225. Tá lá. O Índia November Alpha, pouso autorizado, pista 17, o vento 130 graus, 08 nós. 3124. Recife 350 aprovada, Peruíque 58 aerovia, decolou 10, curva esquerda, subida Cuca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5106. 3550 autorizado, Recife, pela Peruíque 58, Cuca na Caju, decolou 10, curva esquerda, 98 controle, 5106 transpõe. Já em pronto, portão 5312. Tá chamando, agora. É 6211, decolado aos 47, controle em 119.8, bom voo. 198, grato, bom dia. O Papa Romeo India November Alpha, solo aos 48, backtrack autorizado até o Pátio 4, frequência livre ao estacionar. 211 controle, contato radar, gira à direita, voe Leda. Leda 6219. Salve Salvador, bom dia, o Azul 4299, centro das Ilhas, Procópia, Campinas, 360. 360, autorizado para Campinas. Decola da 10, curva à direita, subida da El até Leda, pois Leda direto Bridge, via Pesulu 16. Controle 1, 19, 18, Sarra 5076. Campinas autorizado, nível 360, decolando da 10, com curva à direita, na saída da El, após da El Leda, depois voa Bridge para interceptar a Pesulu 16. Controle 1, 19, 18 e aciona 5076. Azul 4299. Correto, chame para o estacionamento, Azul 4299. Camara. Para o puxo estacionamento, voo 143. Confirme. O voo 143, pronto para o puxo e acionamento. Autorizado, chame para o 435. Reportará o 143. Quiosque uniforme, o vento 100 graus, 08 nós, autorizado decolagem, pistão no 7. Quiosque uniforme, decolar 250, controle 119.8, bom voo. Obrigada. Quiosque uniforme ao controle, meu cordial, voo Valença, direto autorizado. Obrigado. Ceno 311, livre, aproximação e LS. Autorizado ILS, 6319, grato. É 3 no com referência, pode ser para 1.070? Livre. Tá. Táxi, o voo 1435, 2 horas e 30 de autonomia, alterna Aracaju, PLB 80. ONU pode iniciar a curva esquerda para a final. Ativo. Estou na final, grato, em 3 9. De Alfa, 18 no ponto 0, 14, voo no 4 3. Obrigado. 319, checa o trem, chame a torre, 1186. 186, 319. Puxaner 6311, aproximação final. Puxaner 6311, bom dia, confirmando já baixar travado. Afirmativo. Ciente avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1110 graus, 099, do Xaner 6311. Autorizado pouso na 1039. Táxi, passarinho 2223, tem 45 a bordo, apenas Salvador, 3 horas. Passarinho 2223, 45 a bordo, 3 horas, confirmando a porta do Salvador, livre iniciar o táxi até o ponto de espera lá, torre 186, bom voo. Confirmado os dados, ponto de espera da 1086, bom trabalho. Bono 435, bom dia, mantenha ponto de espera, pistão no zero. Mantém, 1435. Salvador, agora pro Xibé, estacionamento 6225 no 1. Autorizado, chama o tanque, 6225. Tá lá. Babai até 4861 no solo. Ciente. Zero. A Lima tem 1-0, gol no 4-1-9. Chamaram 5-2-2-1. Confirme o trip 5-2-2-1. Afirmo, senhor, por gentileza, autorização para conquista. Conquista 200, aguarde cópia da autorização. Prepare a gole. Gole 200, aguardando conta 5221. Solo ao 57, libera a direita via Fox e chame solo 121, décima 9, bom dia. Esperando via Fox, solo 219, grato, bom dia. Solo, Oxaner 63, não livrou? Oxaner 63, no ano, táxi autorizado via Alfa, mantém antes da Juliette. Táxi autorizado via Alfa, mantém antes da Juliette. Passaria do 2223, ali mantém pistão no zero. Voo 435, decolar 258, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho, 435. Salvador, gol 1923, tá na posição meia dúzia, tá pushback atualmente. 35 ao controle, contato radar, após 2000 Leda. Após 2000 Leda, gol 1435, bom dia. Bom dia. Segue em frente, ingressa a última esquerda, portão 1. Segue em frente, ingressa a última esquerda, portão 1. Vento 120 graus 07 nós, livre decolagem, pistão no zero. Vento dá no zero, passarei 2, 2, 3. Vento 2, posto de acionamento, posição 5. No 2, autorizado o pushback acionamento, chame táxi, eu chamo 63 no 2. É, chamarei para o táxi. Para o táxi 6225, 105 a bordo, 2 horas 24 Goiânia. Vai prosseguir à direita, após o tráfego da companhia, no ponto de espera torre 18-6, confirmando pelo B105. Deu ativo, segue à direita, ponto de espera 18-6, 1205. Bom voo, bom dia. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, passarei 2223, saindo agora. 2223, esse é o controle, está em contato ao radar. Sente, 2223. Seria possível manter 2000 pés até agora, senhor? 2000 pés até agora e não, capitão. O senhor inicia a curva à direita ao passar 2000. Poderia manter visual? Não, negativo. Suba para o nível 260, passaria do 2223. 7, 260, 2223. Solo Salvador Azul, 429899, para pushback acionamento, portão 8. Portão 8, autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Amaral, táxi 4298. Salvador, cobra 923 para o táxi. 4 horas e 10 de autonomia, 175 a bordo, atrás no Galeão. Centro Recife, ok? Para a sua decolagem 6225, aguarde por gentileza. Autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 18-6, bom voo. Gol 1923. Juliette Alfa, quando lá, 138-6, obrigado, até mais. 923. Salvador, Salvador, bom dia, até 3259, Batista, autorização Curitiba 300. Número 2 para cópia, aguarde, prepare Dael, tá 3259. Guardando Dael, tá 3259. Poxa, né? 6225, agora sim, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 130 graus, 09 nós. Ali decola no 0625. Voo 1435, chame Recife 125. 251, voo 1435, bom dia. Bom dia. Salvador, voo 1923, ponto de espera da 10, pronto. Voo 1923, bom dia, após a rolagem do Fokker 100 da Oceaneira, a linha mantém pistão na zero. Após a rolagem, a linha mantém na zero, voo 1923. Salvador, Sul 4299, está pronto para o táxi, TOP 126, autonomia 4 horas e 30, alterna Serra Bravo, Romeu Papá. 299 Azul, táxi autorizado via Juliette, Índia e Alfa. Corrigindo, Juliette e Alfa, no ponto de espera da 10, chamará a Torre 1 no 8.6, bom voo, 4299. Destaque de Juliette Alfa, ponto de espera. Olha, eu fito 1.300 pés. Corrigindo, bombo, 1.300 pés. Positivo 6225, contato radar na decolagem, sobe ao 320, Momó Bonita. Afirmativo, Momó Bonita, subindo ao 320, 25. Toque para 663, 12, com 75 a bordo, 12:40, altera Aracaju. É 312 da Oceané, vai seguir o tráfego da Azul, número 2 no ponto de espera, chamar a torre 18.6, confirmando apenas o POB 65. 65, segue o Azul, ponto de espera 2.62. Que bom. Obrigado. 923, o vento 120 graus, 09 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, zona 0, gol 923. Interval, após direto, controle 119.8, aciona 5122. Sendo autorizado os ônibus para conquista, decola da 10, curva direita, agora levar o após direto, 119.8, controle 5122, transponder 5221, reporta posicionamento, posição de 3. Confirmo 200, nível autorizado, chame pronto para o táxi, autorizado por estacionamento, 5221. 200, reporta para posicionamento, 5221. 3859, Curitiba 380, via Perusco 58, decola no zero, curva à direita, subida da El até Leda, após Leda, Sagaz. Controle 119.8, aciona 5115. 3859, gente, autorizado, Curitiba 380, decola no zero, da El, Leda 358. Alfa da 1-0, controle 1-9-9-8, outra sonda 5-1-9-5, 3-8-9. E confirma a saída da El Leda, após Leda voa Sagaz, 3859, 380 nível, chame pronto, portão 3. 380 da El Leda, Sagaz, 3859, já. Controle Gol 1923, passando 1500 pés, ascensão 360. Confirma o controle. É o Gol 1923, passando 1700 pés, ascensão 360. Afirmativo, correção. Contato na decolagem, saiu 360. Da El Leda, após Leda, direto Eudes. Da El Leda e após direto Eudes. Gol 1923. Quando possível, 375. Dois, chama o centro Recife 1288, secundário 260, bom voo. 30. Guarde cópia, prepare gole transsulfito, tanto 3304. O 4299 vai manter alinhado, aguardando para decolar. Estamos aguardando uma posição do centro Recife. 4299. O ABC 481. O ABC 4861 é o solo, apenas confirmando. Então, que o senhor desconsidere a cópia paga, segundo o Notam, Bom Jesus da Lapa ainda está fechado devido risco às operações aéreas. Positivo, vai estar no estado do Guanabista, centro Marcelo AG, Guanabista. Gente, eu vou verificar junto ao centro, ver se conseguimos, porque nosso sistema ainda não chegou a essa pega. Guardião 07, controle. Agora tá pronto. Scanner 63, 12 ali, mantém pistão no zero. Positivo, prossiga. A possibilidade de a gente decolar e com o tempo, a gente modificar. Aguardando autorização táxi, eu já recebi aqui a CHG, vou tentar fazer essa mudança em solo. Bom, gestão, muito obrigado. Muito obrigado.